Panorama Agrícola para 23 de março de 2016, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 23 de março. O ditado de hoje é: filhos criados, trabalho dobrado. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere: leguminosas no centro de treinamento de Chapecó, canoinhas e o programa de aquisição de alimentos, e concurso de boas práticas para a agricultura familiar. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Dica do dia. A sua terra precisa ser forte para que a sua planta possa crescer. Assim, para um bom uso do solo, proteja-o com solo coberto por palha e com substâncias ricas para a planta. Não exceda a capacidade que o solo tem de ajudar na sua produção. É hora das notícias. Um projeto desenvolvido nas propriedades rurais do Planalto Sul, pela IPAGRE e Associação Rural de Lages, com financiamento da FAPESC, foi selecionado pela FAO, o braço das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para compor a sua plataforma de boas práticas para o desenvolvimento sustentável. Esse projeto, que tem como sede a Estação de Lages, é o Reprotec, Rede de Propriedades de Referência Tecnológicas. Foi implantado no ano de 2012, inicialmente em 6 propriedades de referência nos municípios de maior rebanho de bovinos de corte na região do Planalto Sul Catarinense, com a ideia de aumentar os índices produtivos da atividade e também a rentabilidade dos produtores. O Reprotec atua como a possibilidade de preservação ambiental e produtividade, ofertando à população proteína nobre, que é a carne vermelha, sem se descuidar da conservação da diversidade vegetal, do solo e da água, promovendo o sequestro de carbono por meio do correto manejo das pastagens naturais e das pastagens cultivadas. O Reprotec está levando os pecuaristas familiares à aplicação pela extensão do conhecimento desenvolvido pela pesquisa da IPAGRE, cujas ações são desenvolvidas para as condições da região. Os resultados obtidos nesses 4 anos de execução mostram que é possível dobrar a produção de terneiros nas propriedades dedicadas à cria e produzir mais de 670 quilos de peso vivo por hectare de novilhos, abatendo animais com qualidade de acabamento, maciez, suculência e constância de oferta de carne no mercado consumidor. As propriedades de referência estão nos municípios de Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Painel, Lages, Capão Alto, São José do Cerrito e agora Palmeira. Todas servem como unidades didáticas para difundir as ações do projeto e mostrar os resultados por meio de dias de campo, palestras, excursões e visitas, eventos que já atenderam a mais de 5 mil pessoas. Esse programa o Reprotec, então, como boa prática selecionada pela plataforma digital da FAO, o braço das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Por falar em boas práticas, os agricultores familiares brasileiros têm até o dia 31 deste mês de março para fazer a inscrição no segundo concurso de boas práticas. O objetivo é premiar e divulgar experiências positivas que melhoraram a qualidade de vida dos produtores, da comunidade rural local e do meio ambiente. A iniciativa é da 25ª Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar do Mercosul e do Programa Regional Mercosul Centro América Latina de Economia Humana. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, apoia o concurso e busca motivar os agricultores familiares brasileiros a participar deste concurso. No Brasil existem muitas experiências criativas e bem-sucedidas, aptas a serem selecionadas e apresentadas para os outros países do Mercosul. Quem pode participar? Podem participar agricultores familiares dos países onde estão as regionais do programa: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Equador. Os projetos podem concorrer em apenas uma das quatro categorias previstas: associativismo para crescer, juventude em ação, inovação tecnológica, tecnologias apropriadas e perspectiva de gênero. Serão dois prêmios para cada categoria. O primeiro lugar vai receber $2.000. O segundo lugar, $1.000. Canoinhas, no Planalto Norte Catarinense, está entre os 10 municípios brasileiros que tiveram aprovadas suas propostas de participação no PAA para execução neste ano de 2016. Eles aderiram ao programa na modalidade compra com doação simultânea e tiveram suas metas pactuadas com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Canoinhas teve um valor de R$ 115.500, aprovado para atender 45 agricultores. Na modalidade compra com doação simultânea, os alimentos comprados dos agricultores familiares são distribuídos a entidades da rede socioassistencial e aos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Confira a entrevista de hoje. Neste ano internacional das leguminosas, conversamos com Sônia Bortolanza, que é chefe do Centro de Treinamento da IPAGRE em Chapecó. O que a IPAGRE tem feito com relação a leguminosas lá no Centro de Treinamento? Então, o Centro de Treinamento de Chapecó, já há diversos anos, ele utiliza as leguminosas como multiplicador e como uma alternativa de alimentação para os agricultores, né? Nós, no CETREC, nós colocamos a leguminosa como uma cobertura também de solo para conservação do solo e da água, e nós temos disponibilidade lá no plantio de ervilha e de fava, tá? Além do feijão, que já é o norte nosso lá de produção para o autoabastecimento do centro de treinamento. E quando na vinda das excursões dos agricultores ou estudantes, mulheres, familiares, nós distribuímos em pequenas quantidades para que essas duas leguminosas possam ser multiplicadas nas famílias dos agricultores e eles possam estar utilizando essas leguminosas também como uma alternativa de proteína vegetal na sua alimentação no decorrer de todo o ano. Inclusive, a própria ervilha, ela pode servir, além da cobertura, como uma alternativa também de forma consorciada para a pastagem da bovinocultura de leite. E essas leguminosas, elas são sementes crioulas? Sim, são sementes crioulas nossas. Inclusive, a gente, algumas são assim da região, resgatadas pelos próprios técnicos da região, né? E também do Centro de Pesquisa da Agricultura Familiar de Chapecó, que a gente tem. Ela é uma variedade, a gente tem a variedade que é plantada na cerca, né? E tem a variedade que é plantada no chão como se fosse um feijão, tá? De estatura pequena, né? Então se utiliza essa leguminosa. Sônia, quando o jovem rural vai participar no CETREC de um curso de empreendedorismo, gestão e liderança, ele se alimenta dessas leguminosas? Nós servimos inclusive na alimentação não só para o jovem, tá? Também para os outro público, técnicos ou terceiros que utilizam a nossa estrutura para capacitações, tá? Também utilizam para alimentação. Quais os benefícios dessas proteínas vegetais? É mais uma alternativa que nós temos para reposição toda da nossa massa muscular, toda do nosso próprio organismo que nós precisamos, né? Então, ao invés de você comer só, hoje se fala a maior leguminosa conhecida no mundo inteiro é a soja, né? Mas isso já ela fugiu da produção da agricultura familiar, né? Então a gente disponibiliza essa variedade, né? Para os interessados terem uma outra alternativa no alimento no dia a dia, né? Então, no Centro de Treinamento de Chapecó tem fava, feijão e ervilha. E ervilha. Fava, feijão e ervilha. Exatamente. Essa Sônia Bortolanza, do Centro de Treinamento da IPAGRE em Chapecó, falando sobre as leguminosas disponíveis no CETREC, neste Ano Internacional das Leguminosas. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.